Rosa. Aos apaixonados e apaixonadas desse meu Brasil, vem com o Mairone, vem. Já fiz tudo o que podia para esquecer você. Já arrumei outro amor, mas não consegui te esquecer. Já dormi noites inteiras e já amanheci na rua. E essa dor que me atormenta, paixão violenta, continua. Tiro no peito, que nem assim morre essa paixão. Pode me cortar inteiro, fazer em pedaços o meu coração. Nem bala de 38 pode separar a gente. Você entrou no meu peito e aqui vai ficar pra sempre. Não como e não durmo, só pensando em você. Se um dia você voltar, não vai me reconhecer. Pelas ruas vou vivendo, louco de saudade sua. E essa dor que me atormenta, paixão violenta, continua. E nem assim morre essa paixão. Pode me cortar inteiro, fazer em pedaços o meu coração. Nem bala de 38 pode separar a gente. Você entrou no meu peito e aqui vai ficar pra sempre. Me dê um tiro no peito, que nem assim morre essa paixão. Pode me cortar inteiro, fazer em pedaços o meu coração. Nem bala de 38 pode separar a gente. Você entrou no meu peito e aqui vai ficar pra sempre.